Rádio Verde. Um programa da reciclagem produtora de sustentabilidade. Apresentação, Caco Rocha e Flávia Cunha. Muito bom dia, estamos no ar com mais uma edição da Rádio Verde. Muito bom dia aos ouvintes e muito bom dia ao meu companheiro aqui de programa, Caco Rocha. Olá Flávia, olá ouvintes, olá todos aí que estão interessados no mundo mais verde. Obrigado por estar com a gente em mais um programa. E hoje a gente vai abordar um tema que eu acho que é importante para todo mundo que é morador aqui de Porto Alegre, né, Caco? É que cidade a gente quer para o nosso futuro. Exatamente, né? O futuro está sendo construído no presente, assim, e acho que muita gente não está acompanhando exatamente tudo, né, que está acontecendo, porque a mídia realmente não cobre os assuntos que são importantes, vamos dizer assim, ecologicamente, da melhor forma, mas ainda bem que existe a Rádio Verde, né, Flávia? Pois é, a gente acompanhou nessa terça-feira dois eventos que tiveram em Porto Alegre, uma audiência pública da Escola Amigos do Verde, que diz respeito à questão da obra da trincheira da Cristóvão Colombo. A gente já abordou aqui no programa, a gente volta, continua acompanhando o assunto e também continuamos acompanhando a questão do plano cicloviário, Caco. É, do não cumprimento do plano cicloviário, né, que aconteceu uma não reunião com o vice-prefeito essa semana, né. Mas enfim, isso a gente fala no seguinte, que são duas questões importantes, né? Uma das prioridades que é asfalto e concreto, e a outra prioridade que são os carros, né? Então, se deixando de lado as prioridades dessas coisas bobas, assim, né? Árvores, bicicletas, qualidade do ar, enfim. Então, é isso que está em jogo e esse é o tema do programa hoje, né, Flávio? Isso aí, quem quiser entrar em contato com a gente, Caco Rocha, como faz? Quem quiser entrar em contato com a gente, ele manda um e-mail pra gente, né, no imprensa@reciclage.org. Pode também fazer contato lá no Facebook, né, no facebook.com/reciclage. Acessar, obviamente, nosso site, reciclage.org. E é isso aí, né, pra mim. Pois é, reciclage.org, que é essa produtora de sustentabilidade, que, entre outras ações, promove a Rádio Verde. E nós estamos com novidades na nossa fanpage. Estamos com novidade. Essa semana nós lançamos uma loja virtual, né, em que para nós vai ser uma grande honra poder estar comercializando alguns livros da Lilian Dreyer, que falam sobre a história do Augusto Carneiro, o Sinfonia Inacabada, que é, assim, o livro definitivo sobre a história do Lutzenberger, Meu Copo Eco, então, algumas niqueleiras. E também, quem quiser nos apoiar aqui na Rádio Verde, pode fazer através da loja virtual, né? Então, para ficar fácil do pessoal que quiser conferir, é reciclage.org/loja. Então, ali já vai acessar e já vai descobrir onde é que nós estamos com a loja no Facebook. E todo mundo que quiser nos apoiar e nos ajudar, seremos eternamente gratos. Então tá, a gente vai então para o primeiro quadro do programa. Pensamento Verde. Então, no Pensamento Verde de hoje, a gente vai pegar um trecho aqui do livro Garimpo ou Gestão, né, do José Lutzenberg. Chegar a esquemas de convívio sustentável não significa abdicar de estilo de vida civilizado, muito menos abdicar de ciência e de tecnologia. Rejeitamos a acusação de que pretendemos retornar ao passado, uma acusação que continuam nos lançando, demagógica e desonestamente, aqueles que não querem frear sua cobiça imediatista. Não se trata de voltar, mas de avançar. Avançar para uma visão holística, com atitudes sábias que levem a práticas realmente sofisticadas de integração, em contraste total com as práticas grosseiras e vandálicas que hoje predominam. Esse então, José Lutzenberger, no livro Garimpo ou Gestão. E esse livro, que é muito legal, foi uma compilação de textos dele que foi feito justamente pela Lilian Dreyer, essa jornalista escritora que já é nossa amiga aqui, amiga do programa Rádio Verde. E a gente vai sortear alguns exemplares desse livro na nossa fanpage, então fiquem ligados, nos próximos dias aí vai rolar sorteio pelo Facebook, então nos curtam lá, né? Curtam lá pra ficar por dentro das novidades. E só um detalhe, né, que ele fala as práticas que predominam hoje, né, então só pra os ouvintes entenderem que isso, assim. Que isso não é o hoje de hoje, apesar de ser o hoje de hoje, né, então é uma coisa que já vem acontecendo há bastante tempo. Então tá, e a gente vai de som agora com uma música que eu acho que tem muito a ver com o programa de hoje. A Cidade, Chico Science e Nação Zumbi. Chico! Rádio Verde. Rádio Verde. Verde. Verde. Verde. Verde. Verde. Verde. Verde. Esse então, o Chico Sainz, falando sobre a música, falando tudo a ver, né, com o programa, o nosso programa de hoje, né? A cidade não para. Cidade não para, a cidade só cresce, né? Acho que o que tá em discussão aqui é como ela cresce, né? Acho que poderia crescer, por exemplo, telhados verdes em toda a cidade, poderia crescer o plantio de árvores na cidade, né? Mas ao contrário, sempre cresce mais asfalto, mais prédios. Pois aí, estivemos presentes então nessa terça-feira na audiência pública que rolou na Escola Amigos do Verde, que pede então alterações na obra da trincheira da Cristóvão Colombo para evitar que muitas árvores sejam derrubadas em função dessa obra. A prefeitura estava em massa, então, nessa audiência, ao contrário da primeira, né, que a gente acompanhou, que não tinha quase ninguém lá, tinham 3 pessoas que não sabiam muito o que estavam fazendo ali. Dessa vez, tinham mais de 10 representantes da prefeitura, entre eles o vice-prefeito Sebastião Melo, e não incluindo aí nessa conta os assessores presentes. Estava uma galera, assim, da prefeitura. Tava, tipo, eles resolveram fazer tudo diferente dessa vez. Eu acho que a pressão funciona. Funciona e depende do público também, né? E só para ilustrar, que também não é só questão das árvores, é questão do próprio terreno da escola, de uma escola que trabalha fortemente com a educação ambiental. Então é uma afronta não só às árvores, é uma afronta direta ecológica, assim, tipo, vamos arrebentar eles. Mas enfim. Pois é, então no início os representantes da prefeitura estavam rebatendo direto os argumentos da escola e da comunidade. Uma das argumentações jurídicas apresentadas é de que o local não podia ser considerado uma área de proteção ambiental, porque a lei das APAs é do ano de 2000 e o status dado pela prefeitura é anterior, de 1990. Mas o que deu para nos pareceu assim que foi mais uma questão conceitual mesmo, porque a prefeitura precisou revogar de qualquer forma o status da área. Então assim, foi uma procuradora lá do município, a Patricinha, assim, vamos dizer, né, vamos falar assim, vamos falar claramente, assim, né. E aí tá, claro, audiência pública, as pessoas estavam lá, ela começou a falar coisas que não estavam agradando as pessoas presentes, as pessoas começaram a meio que vaiar. Juridiquês, assim, juridiquês. É, pois é, falando de uma maneira bem difícil, assim, o que eu tô falando aqui, eu precisei pensar bastante e consultar várias pessoas que estavam presentes lá pra entender. Mas enfim, e daí a mulher quase chorou, né? Quando ela começou a ser vaiada, ela... E aí ela passou o resto da audiência quietinha, mas com uma cara horrível, assim. Mas enfim, né? É do jogo, né? Tá lá, é pra... Não fala coisas que não agradam quem tá presente. Até depois falaram isso, ó... Filha, não é nada pessoal, é audiência pública aqui, a gente não tá falando uma coisa que não tá agradando a comunidade, né? Não é uma questão se tu, né, se tu é bonita, se tu é feia, se, enfim, né? Pensando, né, assim, quando ela decidiu fazer concurso público, ter uma vida estável, ela não pensou que ia ter que passar por esse tipo de coisa, né? Pois é, justamente. Até isso foi bem lembrado, assim, durante a audiência, porque tinham políticos e tinham técnicos, e os técnicos, eles se protegiam bastante com isso, assim, não, a gente não é do governo, a gente é funcionário da prefeitura há 34 anos, há 30 anos, então assim, eles mandaram para essa audiência pessoas que realmente estão na prefeitura há bastante tempo, que eu acho que é muito bom para ver que são pessoas que realmente sabiam o que estavam falando, né, ao contrário daquela primeira audiência. Mas enfim, o interessante é que naquela primeira audiência em nenhum momento foi questionado o status de área de proteção ambiental. Né? Daí aí depois o pessoal falar o que nós vamos fazer para conseguir convencer esse povo aí de que vamos derrubar tudo mesmo. Daí foram lá, né, usar a questão do direito a favor da prefeitura. Mas enfim, né? Também tem outra questão, que é se o prédio e o entorno é ou não patrimônio histórico, que ainda está sob análise da prefeitura pela equipe do Patrimônio Histórico e Cultural. E vai ser, então, mais adiante analisado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural, que é composto por 15 integrantes, 8 da Prefeitura e 7 vinculados a entidades relacionadas à questão do patrimônio. Então, tem vários nós nessa questão, assim, né? Tem essa questão ambiental, tem a questão de se o prédio é ou não um patrimônio histórico. Fica tudo assim, uma, tipo, a comunidade dizendo, não, mas essa área é representativa. Não, e aí a Prefeitura, não é. Enfim, mas aí, depois de muita pressão, né? Aí também é importante lembrar que durante a audiência foi apresentado pelo engenheiro Luiz Mincaroni, que ele também coordena a instituição Ananda Marga. Então ele apresentou um plano viário alternativo. E aí, depois de muita pressão, muito estresse, muita discussão, a prefeitura se comprometeu a analisar essa proposta alternativa aí que tenta evitar que seja derrubado parte das árvores, que seja prejudicado o prédio, que seja prejudicada a escola. É uma coisa que a comunidade não quer e que a gente acha que é uma reivindicação legítima, né? Vamos começar, então, ouvindo aqui os áudios que uma seleção do que rolou. Foram 3 horas de audiência pública, né? Então a gente teve que fazer uma seleção dos melhores momentos, digamos assim. Eu falei com o presidente da HAPAN, que estava presente ao evento, o Alfredo Gui Ferreira, e ele fala que o que está sendo escolhido agora é um modelo de cidade. A qualidade de vida que a vegetação traz, a arborização das ruas, que são complementadas, acompanhadas pelos pássaros, principalmente os canórios, né? Isso dá vida para a cidade, além de torná-la muito mais agradável. Vai do conceito de cidade que se tem. Paris, só para tomar um exemplo, do mundo desenvolvido, as grandes construções não estão dentro da cidade histórica, elas estão na periferia. Então esse é o presidente da HAPAN dando a letra, né? Lá no primeiro mundo, que todo mundo admira, construções históricas ficam protegidas das novas construções, até para não descaracterizar a cidade, né? É quando convém, né? Então, quando o olhar convém, a gente olha pro exterior e usa esses justificativos, né? Na audiência das bikes também vem isso. Não, porque lá na Inglaterra também tem. Só que lá na Inglaterra tem 400 quilômetros. Então, cada vez fica mais claro que tudo é uma questão política, né? Que é bem o que o Gui fala aqui, né? De que é a visão política, de que cidade que se quer, né? E até tá rolando na internet uma foto, uma montagem, assim, que aparece a Torre Eiffel no meio de um monte de rua, cruzamento, sabe? E aí diz assim, se fosse aqui em Porto Alegre, ia ser assim, a Torre Eiffel ia ficar no meio de um monte de construção, um monte de coisa, ficar descaracterizada. Então, assim, é interessante de ver isso aí, que tem muito a ver com o que o presidente da HAPAN comentou. Então, a Luna Carneiro Benhetz, que é uma das diretoras da Amigo do Verde, ela falou para conosco que agora vão haver novas reuniões, mas que dessa vez a expectativa é boa. Todos eles estavam aqui, né? Eu acho que eles realmente levaram a sério toda essa questão agora. Levaram a sério a escola e todas as solicitações que a gente vem fazendo. Mas eu estava bastante preocupada até o Sebastião começar a falar e dar um retorno, né, realmente. Porque até então me parecia que eles estavam só com um discurso fechado, um discurso feito, se defendendo. Não era isso que a gente queria um diálogo. Então essa é uma das diretoras da Escola Amigos do Verde falando o que a gente tinha comentado aqui anteriormente. Que no início eles estavam muito assim, batendo o pé, não, a gente tá certo, a gente não vai mudar nada. E aí foi rolando a pressão, e por isso que foi importante a presença do vice-prefeito nessa audiência, porque daí a pressão era nele, né? Então, e aí, vice-prefeito? Vai deixar assim? Então vocês não estão abertos ao diálogo. Daí quando teve essa palavra, como assim? Nós estamos abertos ao diálogo. Então nós vamos discutir o plano viário alternativo? Vamos. Sabe, foi através realmente de uma pressão que rolou essas promessas aí de mudanças, de possibilidade, pelo menos de se analisar, de se debater um pouco mais, né? O que me incomoda um pouco é perceber de que isso é uma batalha, uma guerra, assim, sabe? Que não conflui os interesses públicos, porque na realidade a prefeitura deveria representar um interesse público, né? E ali tem a sociedade que está, assim, se organizando e numa batalha dura e ferrenha para conseguir fazer com que a coisa ande de uma forma que interesse a todos, né? Então, acho que o que fica claro aqui, mas vai ficar mais claro quando a gente fala das bicicletas, é que a prefeitura não defende o interesse público. Ou que o interesse público que ela defende não é o público de todo mundo, assim. É um outro público que a gente não sabe quem é. É até o Beto Flack, que é cicloativista, mas também é pai de aluno da Escola Amigos do Verde, então ele precisou fazer que nem o Sebastião Mello, né? Ele teve que optar, ou ele participava da audiência do Amigos do Verde, ou da reunião sobre a questão do plano cicloviário, e daí ele foi lá na audiência do Amigos do Verde, né? E daí ele falou, a verdadeira trincheira é aqui dentro da escola, não é na rua, porque é a trincheira da Cristóvão Colombo, né? Porque ali tava uma guerra, né? Tava bem deflagrada uma guerra, e teve muitos momentos, assim, bem tensos, né? Mas eu acho que é aí que tá, né? A guerra tá agora, tá virando essa guerra aí, né? Eu acho que agora a escola conseguiu realmente o apoio de parte da Câmara de Vereadores, de pessoas importantes da comunidade. Então eu acho que tá virando essa guerra. Não vamos se iludir, porque se eles conseguirem achar uma brechinha, eles entram e matam todo mundo nessa guerra. Pois é. Pois é, e aí durante o encontro, a questão das ciclovias foi levantada. teve, foi comentado no início, né? O vice-prefeito Sebastião Melo, ele ainda tinha a esperança de que a audiência pública lá fosse curta. E a, enquanto estava rolando a audiência pública da Amigos do Verde, já estava rolando também a reunião com os ciclistas, né? Depois o Caco vai comentar melhor, assim, que foi, na verdade, um trabalho simultâneo que a gente fez, assim, né? Tava em duas pautas ao mesmo tempo, assim, a né, nossa unidade Caco? Móvel ficou bem louca, assim, né? Porque como é que vai levar um para um lado e outro para o outro lá, mas deu tudo certo com a nossa unidade móvel. E só que nós somos dois, né? O Sebastião Melo, infelizmente, ainda não tem esse dom de estar em dois lugares ao mesmo tempo. E ele achou que ia durar uma hora a audiência pública, tá? Daí ele foi muito, muito ingênuo, eu acho. E realmente não tinha clima pra ele sair no meio. Eu acho que se ele saísse no meio lá, e o bicho ia pegar mesmo, assim. Então ele ficou lá bem quietinho. Quando ele viu, ele pensou, tá? Ele falou, ah, é às 8h30 da noite eu vou sair. Não foi, né? A audiência pública foi até mais de 10 da noite. Ele tava bem quietinho ali e resolveu não sair. Mas aí foi levantada essa questão das ciclovias, que é uma promessa, né? É uma contrapartida da obra que teria que ter ciclovias, né? Na Cristóvão Colombo, entre outros locais, né? E aí tá, daí começou a se discutir essa questão, daí se desviou da questão do Amigos do Verde e começou a se falar da questão das ciclovias. E aí o vice-prefeito Sebastião Melo, ele fez uma revelação que tem tudo a ver com essa outra reunião aí que o Caco estava presente. Eu quero dizer que eu tenho lado nisso. Acho que o José Quino Kubitschek, que foi o presidente aplaudido por muita gente nesse país, concebeu o modelo errático que os governos do Brasil vêm privilegiando só do carro particular. E que tem estado como o nosso quase pegou em arma por causa de montadora. E toda vez que a economia cai lá um pouquinho, os presidentes de plantão vão lá no ABC Paulista e desoneram os carros e mandam encher carro nessa cidade. E eu quero dizer que Porto Alegre hoje tem 750 mil veículos e que emplaca nessa cidade 83, 84, 90, 100, 110 veículos todos os dias. E esse é um modelo do Brasil. Esta frase não é minha, mas eu uso muito ela porque eu gosto muito dele, que é o Jaime Lerner. E toda vez que ele faz uma palestra, o carro é que nem cigarro. Tem que ser expulso a médio e longo prazo. Agora, você não faz isso por decreto, porque muita gente que é contra os carros, estão usando de carro. Então, tu não resolve isso de uma hora para outra. Então, o vice-prefeito Sebastião Melo dizendo, então, que ele é contra o modelo que privilegia os carros. Então, tá. Mas é aí que tá, isso ele fala lá no Amigos do Verde, mas daí a organização política da prefeitura não é pra se trabalhar a longo prazo, pra se implantar ciclovias, pra se fazer... Não é esse. Então é o legítimo jogo duplo, assim, né? O jogo de falar pra torcida, né? É que nem nosso amigo ciclista lá, o Busato, falou, né? Não, porque eu também sou ciclista e papapá. Então, sabe, acho que a gente precisa ter um quadro no programa que é Frases do Príncipe de Maquiavel. Ah, boa! Porque ali tem coisas que elas são importantes pra gente entender a ecologia hoje, assim, sabe? Porque no discurso é uma coisa, a prática é outra. Então, a prefeitura agora já tem uma lei... Eu já tô falando do outro bloco aqui, mas deixa, vamos embora. Não, mas pode continuar. Não, é porque já tem uma lei que garante 20% do que é arrecadado por multas seja investido em ciclovia. Isso é uma coisa que tá se pensando no futuro. Que independente se essa gestão vai continuar ou não, se muda, se vai o PT, o PV, o PTB, qualquer outro partido, vai ter que cumprir isso. Então, a prefeitura tá tirando isso, tá tirando isso da lei que ela mesma ajudou a criar, que é o plano cicloviário. Então, isso não é pensar no futuro. E daí, na outra reunião, eu falo, não, porque tem que resolver o problema dos carros a longo prazo e tem que não se vai ter uma resposta de uma hora para outra. Só que os ciclistas estão há mais de 6, 10 anos assim, discutindo o plano cicloviário e fazendo as coisas acontecer e as coisas não estão acontecendo. Pois é, mas é que eu achei interessante selecionar esse trecho do Sebastião Melo para ver como a gente tem razão, né, de estar fazendo esses dois eventos no mesmo programa, porque um tem a ver com o outro, que é uma questão de estilo de vida, de opção de estilo de vida. O pessoal da Amigos do Verde e os ciclistas, muitos têm pessoas em comum nas duas situações. Então, assim, por quê? Porque normalmente quem é ciclista quer um estilo de vida mais saudável, então se tem filho e tem condições financeiras, vai colocar lá no Amigos do Verde. Tem a ver, né? Pode pensar bem. É que eu acho também, né, Fábio, que a questão de uma vida mais sustentável, que assim, eu gosto de dizer que nessa questão ecológica é uma guerra e tem dois lados. Que um lado é das pessoas que querem ter uma vida mais ecológica, mais saudável, e as outras que não sabem que precisam querer isso. É só isso, porque na realidade ter um lugar com menos carros, com mais ar para respirar, não é uma coisa que vai beneficiar só os ciclistas ou só vai beneficiar todo mundo. Uma cidade com mais árvores vai tornar o clima mais agradável, não só para os ciclistas ou para quem entra no Amigos do Verde, mas para todo mundo. Ah, isso então, é certo, é, né? Questão, mas é que as pessoas público. Muitas vezes não enxergam isso, né? A gente vai dar um tempinho. De novo, as pessoas não enxergam isso porque a mídia não tem interesse de mostrar essas coisas e fazer essa discussão. Então, ainda bem que existe a Rádio Verde. Então tá, a gente vai dar um tempinho nesse bate-papo e vamos a mais um quadro do programa. Ecologia na mídia. E tá rolando no Facebook, então, uma informação de que a água da marca Cristal, que é da Coca-Cola, tem excesso de sódio em relação a outras marcas. E a gente foi atrás e confirmou. Não é lenda urbana, é a mais pura realidade, apesar de não estar na grande mídia. Ó. Pois é, a gente sabe por quê, né? Tem interesses econômicos por trás disso, por quê, né? Por que, Flávia? É, Coca-Cola, não patrocina um monte de coisa, não sei. Então tá. Essa água, a Cristal, então, tem 103 miligramas por litro de sódio. Muito mais que a maioria das marcas, que apresenta em torno de 20 miligramas. Eu falei com a nutricionista Bárbara Riboldi, que é a nossa consultora aí sobre esse tipo de assunto. E ela alerta que é melhor não consumir essa marca aí, porque o excesso de sódio causa pelo menos dois problemas de saúde. Retenção de líquido, que é ruim para quem quer perder aí uns quilinhos, né? E também tem um risco para os hipertensos. A Bárbara comentou que normalmente as pessoas não se dão conta que a água pode ter excesso de sódio e por isso consomem sem nem pensar, né? Como é que tu vai pensar que tu vai estar ingerindo muito sal tomando água? Não é, e exatamente, né? É uma água salgada que daí te dá vontade de quê? De tomar mais água, né? É, sensacional. Nas pesquisas que eu fiz que no Google, né? Que não direcionam para nenhum site de notícias, assim, desses grandes portais, mas vai para blogs e mídia alternativa, se comenta também de que os refrigerantes da Coca-Cola também tem o mesmo princípio, bastante sal, que é para dar sede, e daí tu toma mais refrigerante também. Então, a questão, assim, saúde de quem tá do consumidor, azar, né? Vamos pensar em vender mais bebida, vamos ganhar mais dinheiro. É que eu acho que com o negócio da Coca, até as pessoas até meio que já sabem. Então, quem toma meio que sabe. Ai, tá, que não faz tão bem, assim. Eu acho que com o negócio da água Cristal, é um negócio desonesto. Né, porque as pessoas. A Fábio, por exemplo, é uma pessoa que só toma água. Quando vai em restaurante, alguma coisa assim, não toma refrigerante, suco até assim, mas água. Então daqui a pouco a pessoa que tá preocupada com a saúde toma água Cristal. Ah, não, tô tomando água, e na realidade isso tá prejudicando ela e ela nem sabe, né? Porque ninguém vai dizer da opinião pública, da mídia, enfim, vai dizer, ah, não toma a marca Cristal porque ela tem mais sódio pra fazer você beber mais água, né? É por isso que você tem que escutar a Rádio Verde. Tá nessa campanha aí, né, Caco? Além da campanha no Facebook, tem a campanha particular aqui. Caco, Rádio Verde tem a sua utilidade, mas tem mesmo. E agora a gente vai, então, para mais um quadro. Rádio Verde apoia. É, tá acontecendo em Porto Alegre aí de novo, né? Na verdade, já aconteceu uma, vamos dizer assim, uma apropriação de um grande espaço público da cidade, né? Que é o Cais do Porto. Né, até rolou um videozinho na internet aí agora de você tentar chegar no Cais do Porto lá, você não pode passar, porque agora a informação é de que isso é uma área privada, né, Flávia? Exatamente, até rolou lá um evento bacana, shows, as pessoas tentarem de novo tornar aquilo ali um espaço que seja de todo mundo, né? E que não seja só pra quem tem grana, né? Porque até tem, tá rolando já, assim, né? Viu na internet aí, tem um propaganda, assim, uma coisa bem, né, assim, bem elitizada, assim, é, né, uma mulher bonitona, uma modelo. Acho que ela tá com uma sacola, assim, não tá? É, exatamente, então, assim, o risco que se corre é de que ali, tá, fique um lugar mais bonito, mas de que seja para poucos. Eu acho que não é nenhum risco, né, é o projeto, né, porque o projeto, um risco é tipo, talvez, né? A gente olhando como é que as coisas se encaminham, eu te perguntaria agora, tu acha que a prefeitura vai fazer um lugar ali, com jardins e com compostagem, com telhado verde, com não sei o quê? Não. Ou com concreto. Ou com concreto e um shopping. Então, na realidade, o projeto é esse. Prevê a construção de um shopping center no centro de Porto Alegre, que não tem shopping center, né? Um centro de convenções, hotéis de luxo, que permitem torres de até 100 metros de altura na beira do Guaíba. E um estacionamento para 4 mil veículos. Então, claro que precisa de estacionamento, mas é sempre do mesmo jeito, né? Então, e aí que tá, esse empreendimento considerar o CAIS Mauá para exploração privada por no mínimo 25 anos. Então, na realidade, o que está acontecendo é o pessoal se organizando, a Defesa Pública da Alegria e outros movimentos se organizando, que foram os que promoveram esse evento lá no sábado, para se discutir esse projeto, né? A gente não sabe o quanto existe dessa possibilidade de discutir esse projeto. Mas está se fazendo um movimento, porque as coisas em Porto Alegre são todas feitas na surdina, né? Então o Cais do Porto vai virar uma grande Beverly Hills, a princípio. Então tá, a gente vai dar um tempo no bate-papo e vamos de música agora. Música do Arnaldo Antunes, que tem muito a ver com essa questão aí do Amigos do Verde, As Árvores. Ficam plantadas no chão. As árvores são fáceis de achar. Ficam plantadas no chão. Mamão do sol pelas folhas e pela terra. Também bebem água, cantam no vento e recebem a chuva de galhos abertos. As que dão frutas e as que dão frutos, as de copa larga e as que habitam esquilos, as que chovem depois da chuva, as cabeludas, as mais jovens mudas, as que chovem depois da chuva, as cabeludas, as mais jovens mudas. As árvores ficam paradas, uma a uma enfileiradas na alameda. Crescem pra cima como as pessoas, mas nunca se deitam. O céu aceitam. Crescem como as pessoas, mas não são soltas nos passos. São maiores, mas ocupam menos espaço. Árvore da vida, árvore da vida. Perdão pelo coração que eu desenhei em você com o nome do meu amor. Perdão que eu desenhei você com o nome do meu amor. Árvore da vida, árvore querida. Perdão pelo coração que eu desenhei você com o nome do meu amor. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. Ficam plantadas no chão. As árvores são fáceis de achar. Perdão, ficam plantadas. é a Rádio Verde no ar, né, Caco? E vamos falar então sobre um assunto que interessa não só aos ciclistas, mas a todos que querem uma cidade com menos poluição, é isso? Exatamente, né? Uma cidade que quer se movimentar, né? Porque hoje a realidade é que não... quem quer andar em Porto Alegre em horário comercial, a pior alternativa é usar o carro. É, porque não se anda, engarrafamentos, ônibus não chegam porque tá tudo engarrafado, enfim. Então, acho que a discussão é sobre mobilidade, né, Flávia? E principalmente assim, né, porque os ciclistas mesmo, cicloativistas, digamos assim, são pessoas que estão acostumadas a enfrentar esse trânsito caótico da cidade, tendo ou não ciclovia, os caras se garantem, né? Agora, assim, as pessoas normais, assim, tipo eu, assim, não tenho coragem de sair de bicicleta. Eu ando de bicicleta dentro dos parques, gosto muito, mas não tenho coragem de enfrentar o trânsito. Então, se tivesse mais ciclovias, de uma forma mais bacana, interligadas, se fosse possível fazer trajetos realmente de um ponto ao outro da cidade através das ciclovias, mais pessoas como eu andariam de bicicleta e não andariam nem de carro e nem precisariam depender de ficar numa parada de ônibus, parada meia hora esperando por ônibus. É, exatamente, eu acho, porque assim, todo mundo, isso ficou bem claro assim pra quem foi nessa reunião ontem, as pessoas que estavam lá não estavam defendendo seu interesse próprio. É, eu quero, porque são pessoas que já andam nessa condição que tem hoje. São, na realidade, são pessoas que estão querendo duas coisas, né? Que pessoas não se machuquem, não se acidentem no futuro, e de que se tenha realmente uma estrutura moderna, né? Uma estrutura que tu vem em um país de primeiro mundo, que tem hoje em Porto Alegre, e é pífio, assim, com relação à estrutura, né? Mas então, assim, para dar uma contextualizada, a Rádio Verde já vem cobrindo, né? Depois, esse assunto aí lá na audiência, aquela que a Flávia foi na Câmara de Vereadores, que a Flávia foi, mas os vereadores não foram, muito menos alguém da Prefeitura, né, que era para debater o plano cicloviário. Então a Prefeitura não mandou representantes para essa audiência pública, né, e os ciclistas ficaram lá falando sozinhos, né. Então, depois disso, o vice-prefeito mandou um e-mail, tem uma lista de e-mails das pessoas que participam dessas reuniões. O vice-prefeito, por livre e espontânea vontade, mandou um e-mail convidando então os ciclistas para uma reunião. Então, ontem, até às 6 da tarde, todos os ciclistas estavam lá para falar com o vice-prefeito. É, o que aconteceu é que o vice-prefeito se comprometeu na mesma noite também a participar da audiência do Amigos do Verde, né? Que politicamente, e depois dá para se fazer análise, né, como a Flávia cobriu e a gente conversou, enfim, dá para se fazer análise de que a questão da Amigos do Verde é mais importante ou mais desafiadora para a prefeitura. E essa questão com o descumprimento do plano cicloviário, eles já estão dando como uma pedra definida, né, uma questão definida. Então essa reunião ontem já começou assim, né, como assim que o vice-prefeito não veio? Ele que convidou, né? E segundo, que se ele não fosse, ele podia ter educado, às vezes, fazer isso. Ah, não, não vou poder ir, vai o outro. Mas enfim. De qualquer forma, então, aconteceu essa não reunião com o vice-prefeito na prefeitura, onde estava, então, o secretário de governança local, César Busato, o presidente da IPTC, que é o Vanderlei Capellari, e também o arquiteto Antônio Vinha, da IPTC, que é o técnico mais responsável, assim, com as questões das ciclovias, né? Então, assim, a decepção e descontentamento, assim, foi a tônica da reunião, né? Que, na realidade, depois a gente foi ver que não, ela não era para debater, né? Era para mais ou menos iludir, vamos dizer assim, que estava tendo um diálogo, né? Pois conforme o plano cicloviário, né, que foi construído por essa própria gestão, né, a primeira gestão do Fortunati, que construiu o plano cicloviário, estava lá que era 20% do valor arrecadado com as multas seria investido na construção de ciclovias e em campanhas de educação para o trânsito. O fato é que a prefeitura, nos últimos 3 anos, vem descumprindo essa lei e, em agosto desse ano, foi condenada pelo Ministério Público a fazer cumprir esse plano. Então, o pano de fundo, né? O pano de fundo, então, dessa conversa toda é os 20%, mas a questão é muito mais profunda, né? Que é exatamente como as ciclovias estão sendo implantadas em Porto Alegre, né? Então, o Pablo ilustra muito bem isso aí. Onde fica a administração pública que não exige que uma empresa empresa de contrapartida o valor adequado para a construção da ciclovia. Não está acontecendo a ciclovia? Não, não está acontecendo de forma adequada a ciclovia. E aí você... O seu ponto de vista, pai. O ponto de vista de todo mundo. Tá o bicho pegando lá, o Pablo Vaz, então reclamou das condições das ciclovias, foi cortado pelo arquiteto EPTC Antônio Vinha, e em seguida tem a intervenção do André Gomide, que também é cicloativista, dizendo, pá, vai esperar até uma tragédia lá na Ipiranga? E tá acontecendo bastante esse questionamento, né? Primeiro só com a questão da tinta que escorrega, que a gente já falou na semana passada ou retrasada, que a tinta escorrega, está molhada e a pessoa caiu. E segundo, que tem trechos da Ipiranga que a sinaleira não está funcionando ali e está assim, ó, para a qualquer momento acontecer de algum carro atropelar algum ciclista que se meter ali. Então, realmente, assim, o jeito como as coisas são levadas não é só os 20%, apesar dos 20% ser uma questão importante. Porque eu não gosto de condenar essa questão de dinheiro, né? Parece que só falta dinheiro. Às vezes, não. Tipo, fazer uma ciclofaixa na perimetral é só ali. Uma casa de tintas talvez daria o dinheiro para pintar. Mas é questão política, né? E essa movimentação política da prefeitura, então, o que que tá acontecendo? Ela mandou um projeto para a Câmara de Vereadores para ir mudando na surdina esse negócio dos 20%. Os 20% não é um parágrafo que fica muito, muito explícito. É uma questão que fica mudando na surdina, que se não tivesse entre os cicloativistas advogados e pessoas assim dedicadas a se aprofundar e a estudar isso, talvez a gente nem perceberia isso. Então era uma coisa que foi aprovar, que a ideia então era aprovar esse projeto depois que a gente ia perceber que os 20% tinham sido tirados da lei, né? Então o Busato então ele faz uma proposta, né? Então qual que é a conversa, né, Flávio? A conversa é que assim, tava falando da Amigos do Verde, quando se faz uma obra cicloviária na cidade, é obrigação de se investir tanto em ciclovias. A prefeitura, o Busato, ontem tentou justificar e tentou convencer o pessoal que estava nessa reunião de que, olha como nós vamos investir um dinheirão em ciclovias. Mas esse dinheiro já é para investir. Já é para investir, que já está previsto. E ele tentou se justificar que não importava qual era a fonte de recursos, que não importava da onde que ia vir dinheiro, mas que teriam ciclovias porque ele era um ciclista, né? Então daí ficou muito claro porque que eles mandaram o Busato, né? Porque ele é um ciclista, então ele foi lá falar com os seus pares, né? Do ponto de vista de vocês, e meu também, porque eu sou um ciclista, tem minha bicicleta. Ficou trancado no trânsito agora. No Beto Bike, etc, etc. Talvez não seja tão, né, ativista como vocês, mas eu estou me integrando muito nesse negócio que eu acho legal. Do ponto de vista dos que praticam o cicloativismo, ou que andam de bicicleta, ou gostam disso, etc, o importante é que a prefeitura honre o compromisso de investimento em ciclovias na cidade. Então tá, esse Busato dizendo que é ciclista, e só por curiosidade, Caco, já que a gente estava nesses dois eventos, né, que rolaram na mesma noite, lá quando se falou, lá na audiência Amigos do Verde, quando se falou sobre essa questão das ciclovias, uma das representantes da EPTC falou assim, não, a gente não pode só investir em ciclovia, porque as pessoas com mais de 50 anos não andam de bicicleta. E as pessoas mais velhas presentes, muitas se revoltaram, assim. E só pra lembrar, né, o Busato já passou dos 50 e ele fala que é ciclista. Então, assim, tem falta de visão aí da prefeitura, né? Porque se o pessoal da EPTC acha que quem tem mais de 50 anos não anda de bike, será? Será que as pessoas, assim, não têm mais capacidade pra fazer esporte? Eu acho que é essa senhora que talvez não tenha, né? É, ela não era tão jovem assim, viu? Mas ela falou isso aí, botou como 50, assim, não pode andar de bicicleta. É, então, assim, ó, ele falou, depois eu peguei lá em outra conversa com ele falou, na realidade, ele não usa. Perguntaram pra ele se ele usa em horário comercial. Ele falou que não tem como, coisa que ele usa aos finais de semana. Então, ele é realmente um ciclista, é alguém que usa nos finais de semana. Tenho certeza que o próprio Busato, se tivesse mais ciclovias, poderia usar mais a bicicleta para ir pro trabalho, para ir para casa. Mas a questão que a gente selecionou esse áudio é que, então, assim, a prefeitura há 3 anos já não vem cumprindo a coisa. em 2011, o próprio secretário Busato falou uma frase muito parecida com essa, que a partir do ano que vem, nós iremos cumprir os planos cicloviários. E não cumpriram nos 3 anos. E daí agora ele faz uma proposta... Enfim, né, faz uma proposta e diz que não, mas o importante é que a prefeitura honre o investimento. E não vai, cara, não vai, sabe? Não vai honrar o investimento se não tiver na lei. Então, a preocupação do pessoal que tava lá é que se isso não tiver na lei, não tem uma obrigação de se fazer isso acontecer. E isso vai mudar a gestão da prefeitura, daí sim mesmo que se perde tudo. Então, O Aires Becker, ele resume ele muito bem, assim, de por que, então, essa proposta do Busato é um retrocesso. A retirada das multas, ela é pontualmente um retrocesso. Então é muito difícil essa sustentação que tu estás propondo, de nós trocarmos um dispositivo legal por uma promessa da prefeitura de que esse valor vai ser englobado de uma forma ou de outra. Então, se existe uma disponibilidade da prefeitura de realmente cumprir essa dotação, muito mais benéfico, politicamente, estrategicamente, que seja mantido o dispositivo. É um retrocesso. É um retrocesso, né? Na realidade... É uma questão política, né? Porque, enfim, o que está se colocando... A prefeitura, então, não está cumprindo a lei, existe um processo, e que se isso não mudar, o Antônio Capelari, que é o presidente da IPTC, que é quem deveria... Vanderlei. Ele que deveria cumprir a lei, se ele não cumprir, então ele vai ser responsabilizado. O que estão querendo fazer... tirar a lei, não cumprir a lei, daí tira a lei, daí ele não é responsabilizado. É mais ou menos isso que ficou desenhado, e ficou assim uma coisa quase chorosa do Busato, que não podemos deixar o nosso grande líder do trânsito ser responsabilizado, enfim. Então é essa a questão, né? Então, na realidade, a gente ficou mais de duas horas lá. O Busato estava indo embora da reunião quando alguém atinou assim a perguntar: tá, mas vocês vão retirar esse projeto de lei? Esse projeto que muda, que tira os 20%? Alguém se atinou, porque na realidade você estava lá para isso. Mas como a prefeitura já não tinha ido na outra reunião, começou a surgir outros assuntos. E daí o Pablo Weiss questiona, e a gente recebe então a resposta da prefeitura se ela gosta ou não de ciclista. O nosso objetivo aqui hoje é claramente todos os ciclistas de Porto Alegre, é pedir que o Poder Executivo Municipal retire esse projeto de lei. Exatamente, nós queremos ser retirados. Forma imediata que esse projeto seja retirado. Não seja votado. Existe essa possibilidade? Não. Não existe. Não existe. Não. Nós estaríamos deixando o nosso principal líder desta área em maus lençóis, e não temos direito a fazer isso. Desculpa, se vocês, qualquer um de vocês estivesse sentado na cadeira do Capelari, ia ficar muito chateado com uma posição dessa, porque nós estaríamos deixando ele completamente vulnerável. Desculpa, eu não consigo compreender ainda essa questão da vulnerabilidade, porque o plano de diretor cicloviário, eu falei mais, Manuel, ninguém se recorda dentro do plano de algum artigo que obrigue a aplicação imediata de valores. Né? E nós temos no plano de diretor cicloviário é uma obrigação de reserva de valores. Uma aplicação. Em momento algum se tem uma delimitação de prazo. Então o fundo resolveria. O fundo por si já resolveria. Tem essa obrigação de prazo. Eu queria saber qual é o embasamento desse processo que a Polaris vem respondendo pela não aplicação. Mas vocês são um apoio do processo. Mas esse processo não é pela não aplicação imediata. A gente vai gerar lá na frente. Então tá, e até o final do ano, então, o projeto deve ser votado na Câmara de Vereadores, e agora o caminho é a pressão em cima dos vereadores para que isso não seja aprovado. A gente tá junto e vai continuar acompanhando aí para tentar fazer uma cidade que tenha mais respeito, né, por quem quer fazer sustentabilidade de verdade, né, Flávio? Então tá, e falando em sustentabilidade, vamos recorrer a um músico que é cicloativista, o Plá, músico lá de Curitiba. Que é o nosso Bob Dylan de duas rodas. Isso aí, ele dá a letra então. Música. saio pra comprar pão na padaria, sem fazer fumaça, só queimando caloria. Mas eu não tenho cinco rotas, cinco faz ciclovia. Mas eu não tenho cinco rotas, cinco faz ciclovia. Não preciso parar no congestionamento, eu não pago IPVA nem estacionamento. Meu combustível é amor, feijão e arroz. Pedalando eu não produzo poluente CO2. Pedalando eu não produzo poluente CO2. Não é só discurso, é atitude de verdade. Pedalando eu pratico a sustentabilidade. Não é só discurso, é atitude de verdade. Pedalando eu pratico a sustentabilidade. Bicicleta também é transporte. Não é só lazer, não é só esporte. Bicicleta também é transporte. Transporte, transporte é um meio de transporte. Transporte, transporte é um meio de transporte inteligente que move-se com a gente. Rádio Verde. Pedalando eu pratico a sustentabilidade, diz o nosso mestre Plá. Ah, cara, eu fico arrepiado de ver o som dele, assim. A gente vai ter que comprar uns discos dele pra rádio, porque acho que vai se falar muito ainda de ciclismo aqui. Vamos precisar de música, muitas músicas dele. Então tá, a gente vai então ao último quadro do programa. Ecologia Radical. A realidade é assim, ó, falta vontade política para a gente ter uma vida mais sustentável. Já é só vontade, né? Acho que esses casos recentes que a gente está abordando, tanto da questão das bicicletas quanto das obras lá no Amigos do Verde, elas demonstram claramente que não existe vontade política em Porto Alegre para se ter uma vida mais sustentável, né? Acho que não diria nem só em Porto Alegre, né? Mas o caso das bicicletas e das obras viárias são apenas dois exemplos, né? Pequenos até. Mas, por exemplo, a gente vê incentivos a plantio de árvores, a se criar jardins comunitários. Por que essas coisas não acontecem? Incentivo a telhado verde. A gente poderia, com pequenas leis municipais, com algum incentivo de bancos públicos, rapidamente poderiam se os prédios terem telhados verdes, que poderiam ajudar muito a amenizar o calor, enfim, a temperatura na cidade. Poderiam ter descontos, por exemplo, no DEMAI, para quem implantasse sistemas de reaproveitamento de água da chuva. Né? Água da chuva, e nós temos muita possibilidade de fazer isso, porque todos os telhados poderiam captar. Compostagem de resíduos orgânicos também, então lá para plantar as árvores, para fazer jardins comunitários, o próprio lixo das residências poderiam ter sistemas de compostagem em escolas, nas praças, ou incentivar, existem empresas que vendem composteiras que poderiam ajudar a tratar esse resíduo e se dar um desconto na taxa de lixo urbano, ou incentivo à adoção de painéis solares, enfim, aqui eu dei cinco exemplos, esses são apenas alguns exemplos, o problema todo é que por trás destas propostas alternativas não tem grandes empresas que têm condições de financiar uma campanha eleitoral. E é só por isso, porque se tivesse uma grande multinacional, uma grande empresa especializada em plantio de árvores, em aproveitamento de água da chuva, e essas empresas conseguissem financiar as campanhas eleitorais, aí nós teríamos então um plantio de árvores acontecendo, aproveitamento da água da chuva acontecendo. Então, é só por esse motivo, né, que as iniciativas ecológicas, elas continuam sendo sempre desprezadas, né, ou minimizadas pelos gestores públicos. A questão toda aqui, com o crescimento da consciência ecológica que está acontecendo, mais e mais pessoas vão se tornar partidárias dessa causa ecológica. E os políticos que continuarem defendendo esse velho modelo, esse velho jeito de fazer as coisas que tá destruindo a nossa cidade e o planeta, não vão ter uma vida muito útil, muito longa na política. Então tá, isso aí. Então, dado o recado, Ecologia Radical, a gente vai ficando por aqui agradecendo, né, a Georgia Santos, que gravou essas vinhetas para nós com essa voz bacana. Lindona! Aí, né? E a gente agradece também ao Rogério Barbosa, que fez a edição, ficou bem legal. E então tá, né? Voltamos semana que vem, Caco Rocha. Voltamos semana que vem, né? E apesar de ser um hino, né, dos motociclistas, a gente vai encerrar hoje com um som que é dedicado ao meu grande amigo índio, né? Que ele não é um indígena, mas é quase isso, que é o Júlio Soares, que pediu pra gente ir lá pra tocar, então, Born to Be Wild, do Steppenwolf. Então tá, desse jeito radical a gente encerra por aqui. Tchau, tchau! And with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. And whatever.